Salvador Gol 9923. 2859, solo aos 48, 121 décimo 9, liberando. 219, liberando, 3859. Fora do solo, caçador 06. Aos 48, chame controle 119 decimal 35, bom voo, caçador 06. Grato, 119-35, caçador 06. Solo Salvador, bom dia, TAN 3859, livrou Foxtrot Bravo. 06. Prossiga, caçador 06. Prossegue pelo Axé para o Farol da Barra, caçador 06. Litoral, Farol da Barra, gente. 10923. Fatiano, posição 8, na 3859. Igual no 605. 605, curva esquerda e vou na proa 160, informe estabilizado no curso do localizador. Esquerda 160, reportará no curso, gol 1605. Golf Oscar, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, risco Golf Oscar. Controle 119-35, bom voo. 119-35, grato, bom dia, senhor. Torre Salvador, voo 1923. Tato Rodão, decolagem, vigilância, sessão 400, 923. 923, gente. Está presente, pode voar, Dael? Saída Dael, para de Dael. Grato, 923. 830, inicialmente só os primeiros 90 metros são deslocados, só descontando a parte concretada, as bandas cruzando na frente, 2830 confirmando, 1015 no altinho do bagagem. Obrigado, 183. Bom dia. É o Thiago? Não, não é o Thiago, não, é o Berger. O Thiago tá de folga hoje. É, prazer em ouvi-los aí, bom trabalho. Igualmente, tudo de bom. Salvador Gol no 605. Prisou? Gol no 605 no localizador. Gente, chame a Torre Salvador, frequência 11830. 11830, troca. Passador 06, cheque seu modo Charlie, por gentileza. Caçador 06, controle. 06, não escuta. Cheque modo Charlie. Afirmo 06. Master Top 9843, é o solo. Torre Salvador, é o Mike Tango Lima. Tango Tango Lima, ali na decola sem parada? Sim, Matheus. Livre ingresso e decolagem via Charlie, o vento é 180 graus, 4 nós, Mike Tango Lima. Iniciando, Mike Tango Lima. Salvador, gol no 605, passando em Via Serra, trem baixo travado. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista no zero livre, 180 graus, 4 nós, ajuste 1015, gol 605. Você escuta, gol 1015, prosseguindo, gol no 605. Livre pouso, vento 190 graus, 049. Gente, gol no 605. Salve 23, cruza 110 ao sul de Salvador, Recife, frequência 1288, alterna 13325. 288-3325, 923. Sim. Bom dia. Confirmando a hora para o Mike Tango Lima. É o 54, a decolagem, chame o controle 1935, vamos ver o Mike Tango Lima. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Mike Tango Lima. Lima, contato radar na decolagem e saída Momo, Mike Tango Lima, atento à restrição. Ciente, Mike Tango Lima. Zona 19, a liberar. 1219, gol 1605. Saulo, boa tarde, o gol 1605, livrando na porta. Bom dia ainda, 605, táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 1 no portão 7. Bom dia, Alfa Juliette, parte 1 para o portão 7, o gol 1605. Torre Salvador, hoje, 63, 11, 100 de novembro. 63 Luno? Firmou. Desce via 2000 pés, ajuste no 015, informe localizador, Chanel 63 Luno. 63 11, para 2000, reportarei. O Glide tá fora, né? Não, o Glide tá full, tô operando normal. Ok, porque no Atis lá tá os primeiros 900 metros interditados. Até as 9 horas está funcionando normal. A partir das 9 está fora, realmente. Tá bom. Então, como eu vou passar o externo aos. Depois das 9, então eu vou ficar sem glide, é isso, né? É, só está sem glide. Vamos ver aqui. A gente vai mudar o procedimento. Ok. É, o externo está previsto a 07 aqui. Gente. Fica deslocada a partir das 9, 1.200 metros. Ok, esquece. Então, sem um glide. Obrigado. Prossiga, guardião. Responder padrão, forma Itapuã. Por melhor de pronto, peixe 35, Alfa Alfa Delta. Tá no pátio do Graé, 180, vento 170 graus, com dois nós, decola 35. Poderia confirmar o vento de novo, por favor? 160, com máximo de 3 nós. Flight Vosca agora em curso, altímetro 1015, pista 35, no pátio do Graé, POB de... 07, só um instante de autorização. Guarda. Salvador, 3304, 5 de novembro, 380 Brasília. 380 Brasília, portão 2, Oscar em curso, altímetro 1015 e aguarde COP 3304. COP 3304. Mole o fito, senhor? Mole o fito, menos 1.200 metros a partir agora do 00. Quente. Tá. Afirmativo, estamos agora 15 milhas cruzando 090. Tu foi alertado na decolagem para restrição da carga. Confirme. Ciente, senhor. 63 no 1, eu tenho tráfego na sua posição 1 hora, 9 milhas, cruzando 9.600 pés rumo noroeste. Gente, está no descanso. Controle Salvador, bom dia. Voo 1, triplo, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Descemos na Mare a 150. Recebi a chegada a Mare, 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, no 888, velocidade liberada até 20 milhas de Salvador. 7, chegada Mare para 2 mil pés, reportará ILS, no 888. Obrigado. Controle, o Guardião 06 vertical de Itapuã. Torre 130, Guardião. 06. Torre Salvador, Guardião 06. Só Léo 3663, também está pronto para o puxa acionamento. 4, Guardião 06. Guardião 06, chamada no circuito da 197. Alfa Alfa Delta livre decolagem, pista 35, vento 190 graus com 03 nós. Podemos ensinar o push enquanto a gente aguarda o cópia pro 3663? Autorizado, time de táxi, 3663. Valeu, muito obrigado. 3604 é a ponte de posto também? Desculpa. Confia? É ponte 5663. Transcente, o 3304 no 2 da ponte de posto? Ah, negativo, senhor. Pelo menos mais 5 a 10 minutos. Ok, sente. Velocidade mínima de 210 nós, então nós não conseguimos cumprir a risca esse perfil, ok? Não foi nossa intenção errar, ok? Tente também, comandante. Agora eu tenho tráfego também com algumas centenas de pessoas em sentido contrário. Perfeitamente, só quero desculpar. Um bom dia a todos. Bom dia, bom voo. Obrigado. Não acredito, viu? Ui! Tomei 180 graus, 04 nós e fome em solo controlado. 09 de Salvador, decola a pista 35, vai curvar à esquerda, perfil subida Momo, alvo, pós-direto Utinga. Controle 119, decimal 35, turno no 8, decimal 3, acione 54 no 0. Papai, papai, correto, parte do Graé, acionamento autorizado, COB 07, táxi de classe 2830, ao time 15, boa viagem, papai. Obrigado. TAM 3304, cópia. Cópia. Frisou Brasília, nível 360. Negativo 380, aerovia Pesulu no 7. Decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira mira, posso curva direita, subida gole, aval, transição, ofito. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, código 5432 para o TAM 3304. TAM 3304, autorizado 360 para o Brasil, e por exemplo, 17 da rodada 10, não tem problema, 2 mil, observou terceira mira, posso curva direita, gole, aval, ofito, é saída, 1935, controle 23 da torre, 5432, fecha o poder para o TAM 3304. Correto, portão 2, chame ponto para o gestionar. TAM 3663, chame ponto para 4. Está pronto para 4. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Peruísque 50, decola pista 190, mantém a reta cruzar 2 mil pés da terceira mina, posso curva à direita, subida da El, transição de Neve. Controle 119, decimal 35, 118, decimal 3, acione 5424. Autorizado Guarulhos, 340, da El Diner, reclagem da 10, para direita. 3935, controle de saída, 183, a torre 5425, contra as fotos. 3663. Mate, pista no zero, deslocada 1 no 1200 metros, decoja a partir da Delta. Chame, pronto pro táxi. Tá pronto pro táxi, o 3663. Já na final, chame 311. 2830, 630, Lula Bomposo. Tá. Chanel 6310, 6311, passou externo, baixo travado. 6311, vento 170 graus, 04 nós, ajuste no 0 no 5, cabeceiro no 0, deslocada 1.200 metros. Reporte visual, cabeceira deslocada. Ok, vou reportar. 3663, 106 a bordo, temos 3 horas e meia de autonomia alternando Galeão. Chover 106? 106, afirmativo. 110 milhas de Salvador. Claramente 110 milhas. 110 milhas de Salvador. Tem horário de retorno? Estimado 12h33. Gente. Pista, para observar a marcação dos 1.200 metros, ok? Torre 1830 no ponto de espera da Delta, tinto 1015, tem uma boa viagem, 3663. Que é 1015, tinto do resto, 3663. Solo, Salvador, 3859. 3859, Curitiba, escute informação Oscar, o time 1015, aguarde cópia, seria o 360? Afirmativo, saída prevista. Poli, transição Gonza, 360, coordenaremos. Fortão é o? 08. Só instante, corta. Aí está. No cabeceira deslocada no meio 200 metros, livre pouso no 40 graus com 5-9. Sente, Xavier. Sete Tango, Vitória de la Conquista, pista no 7, aguarde a autorização 085, altitude 1015, escute a informação, Oscar. Foi velocidade liberada até 15 milhas de Salvador. Ok, velocidade liberada até 15 milhas de Salvador, autorizado Mari, via Mari, ILS, e confirme ao ILS X-ray para 110. As informações do Glide, a cabeceira deslocada no 1.200 metros. Ciente, então o LSX-3 tem o Glide, cabeceira deslocada 1.200 metros. 1.9. Firmo. 1 solo 09, 1.21 decimal 9, ao liberar, taxi seguro. 2.19, ao liberar. Esse táxi até a cabeceira deslocada, reporte pronto para decolagem, 3663. Livre ingresso até a cabeceira deslocada, 3663. Uno, aguarde confirmação do portão, 63, Uno, Uno. Pardão. Iniciei redução para aproximação. Já está reduzindo, senhor. Ou no 888. Solo, gol no 605. 605 para o Galeão, coordenaremos 360. Informação em curso é Oscar, o tinto 1015, deslocado aí no 1.200 metros, pista 10. A prevista da El Leda Blaise. Ok, então 1.200 metros. Obrigado. Juliette Serra Tango, solo. Volta 3304, puxa, salamento, roda 2. Ok, Juliette Serra Tango, conquista 085, coordenaremos só um instante de autorização. 3304, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa, agora vai chamar táxi, 3304. Xanem é 311, ingresso na próxima esquerda via aqui no pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, no portal 01. Ok, via quilo 8. Afirmo, para o pátio 3, chame para ingresso do pátio principal. Ok, chama aí. Ainda a cabeceira deslocada no 1.200 metros. A Alfa Delta está restrita ao nível 090. Cotejo. Afirmativo, restrito 090, justamente, Delta. Passar a liberacionamento, chame pronto para o táxi. Chame a torre no 230, gol no 888. Obrigado, 23. O Xenem é 311, pode prosseguir em frente, via Alfa, reporte Transa Juliette. Ok, via Alfa, reporte aí, Juliette. 304, tem chamada para o puxa? Bom dia, 1-8-8. 8888, vai passar o Índia Serra, baixou e travou. Tá 3663, decolada 12, controle 199, decimal 35, boa. Controle 11935, boa. Voo no 888, continua a aproximação, pistão no zero, reporte visual com a cabeceira deslocada a 1.200 metros, o vento 100 graus, 4 nós, ajuste no zero, no 5. 7, o gol 1888 está visual com a cabeceira deslocada a 1.200 metros e baixou e travou, passou o Índia Serra. 7, livre pouso, no 888, 100 graus, 4 nós. 100 graus, 4 nós, o 1888. Está continuando na Eldenair, né? A saída para o 363. A saída da Eldenair. Foi autorizada alguma coisa diferente? Não, negativo. E está autorizado para o Adidael, se assim eu desejar. Para o Adidael, o 363. Deve ser a Tancote. Pouco baixa sua transmissão, ok? De Salvador, Vitória da Conquista, correto, disponível 085. Pista no 7, curva à direita. Ascensão inicialmente para 1.500 pés, evitando o corredor Axé, devido à área restrita. Controle 1 no 9.35, turno no outro decimal 3. Após, é direto Conquista, liberação pelo controle. Acione o código 5433, Juliette Seta. Táxi via pista, ok, táxi via pista, a pista totalmente, o táxi, e informe sobre a cabeceira 35, pronto para decolar, já que está passeando. Estou no 1.500 pés aqui no corredor, fora do corredor. Pátio, no 1.500 pés, está no pátio da... Está, acionamento, táxi de decolagem, todos 80, 1015, não tinha, tu vai ver, senta. Botar 38594. Na escuta? Cruzou Curitiba, nível 360, aerovia Peru 58. Decola a pista 1-0, deslocada em 1.200 metros. Após decolagem, manterá a reta e cruzar 2.000 pés na terceira milha. Curva à direita na sequência, subida gole, eval, transição Gonza. Controle 1-9, decimal 35, turno no 8, decimal 30, código 5431. Ok, autorizado conforme nível 360, Peruísque 58 para Curitiba. Decolando a pista 10 agora com restrição de 1.200 metros, 2.000 pés, terceira milha, gole, Val Gonza. Controle de saída em 119.35 e torre 18.3. Correto, portão 8, chama pronto para estacionar. Chamará, apenas confirmando o transponder que não cotejei 5431. Afirma. Pelo 605, copia. 05, pronto. Autorizado de Salvador para o Galeão, nível 360, aerovia Upper Zulu 14, pistão no zero. A cabeceira está deslocada em 1.200 metros, decolagem com... mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após curva pela direita. Subida da El Leda, transição Blast. Controle 119, decimal 35, turno no 8, decimal 3, acione 5435. ...360, Upsilu 14, pistão no zero, com menos 1.200 metros, mantém a proa de decolagem 2.000 ou 3 milhas náuticas, saída da El Leda Blaze, 19.35 controle, 2.18.3 e 5.4.35 no transponder, igual no 605. 07, portão, chame pronto, puxa a sinal. Alterna 1.3.3.2.5, está 3.663. Para ingresso, pistão no 7, Juliette Santana. 4... e 2497 Confins, táxi autorizado à direita, Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, 18.30, altímetro 1015, tem uma boa viagem, está 3304, vai manter.